Na 251 já pode iniciar. Iniciando 62 segundos, ligado? Disponha, bom dia. Né, 621 para o táxi, está com 4 horas e 10 de autonomia, da Leão, POB 65. É 65, POB? 165, 165. Gente, 6251, táxi Pátio 1, Índia, ponto de espera, Dona Zero, Torre, 1895, altímetro, 0012. Afirmativo, Pátio, Índia, 10295, 625. Salvador, bom dia, no Chané 621, ponto de espera, capiteiro 90. Oi, Chané 621, bom dia. Linha decola pista 10, o vento de 100 graus com 7,9. Linha decola pista 10, 621. 251, decolou os 4, 1, no 208, controle. 208, passa. Salvador, bom dia, Chanel 6251, na sua. Bom dia, Oxumé 6251, contato radar, sua para o nível 360. Contato radar 360, pode voar, Leda? Autorizado, Leda. Voando Leda, 6251. Rocha 6251, chama em Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 6251, vai chamar Recife 251, 3325, até a volta. Boa noite. Delta, cruzando 170. Rodovia Rio 5973, Recife, Coruja de Luna, Parador, Rio Pé, Rodovia 0012, foco no localizador. Recife, pode repetir, está muito baixa a mensagem. Rio 5973, identifique, direto Duna para 2000 pés, o ajuste 1012, informe no localizador. Recife, 2000 pés, direto Duna, 1012, informe no localizador também. Rio 5973.